as posições na vida eu não posso alcançar. Basta-me a graça do Senhor. Se riquezas neste mundo eu não posso obter, basta-me a graça do Senhor. Seguir.